Ora, continuamos com o grupo folclórico de Pinheiros, com uma chula, vai ser uma chula, vai, para vocês poderem se divertir desse lado, vão então escutar esta chula interpretada pelo grupo folclórico de Pinheiros Monção. Música. devenez adhérent de la radio Arc-en-Ciel, contactez le 02 38 43 48 00. Ora, muito bem, são portanto 8 horas e 23 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arco-Íris. Continuam sempre na companhia, na minha companhia, António Fortes, até às 10 horas. Continuamos com mais folclore, para vocês escutarem. Yeah. Arc-en-Ciel. Les bons plans, sorties, actu, musique locale, c'est sur le 96.2 FM. Da peixeirinha, dá linguado, dá linguado, como vende a sardinha. O linguado da linda peixeirinha, dá linguado, dá linguado, como vende a sardinha. Bem de manhã, mesmo ao nascer do dia, com a carrinha cheia para fazer a freguesia. A peixeirinha muita voltinha tem dado, a vender o seu peixinho e a dar o linguado. O linguado, o linguado, o linguado da linda peixeirinha. Dá linguado, dá linguado, dá linguado, como vende a sardinha. O linguado da linda peixeirinha. Dá linguado, dá linguado, quando vende a sardinha. Peixeirinha, dá linguado, dá linguado, quando vende a sardinha. O linguado da linda peixeirinha, dá linguado, dá linguado, quando vende a sardinha. Da sapateira, o bolo e berbigão, mas é o seu linguado que o homem lhe põe a mão. Vende bom peixe, que peixeirinha é esperta, diz ela então ao freguês, o linguado é oferta. O linguado, o linguado da linda peixeirinha. Olha, vamos passar mais um chocolate. Dá o linguado, dá o linguado, presença, portanto, tem que maturar aqui até às 10 horas. É normal, não? Também é os imensos contentes com a música aqui passada. Temos aqui música para todos os gostos. E agora, tem aqui um tema que vai ser o grupo autórico da Porto Ventos na Força, que nos vai interpretar aqui, daqui para ali, e é a pedido do seu filho, para o Sr. Castro Manuel, para montar moral. Bom, Castro, se começar, porque o moral, aí é onde bom, Dom, que vai ao posto de tudo a clava, nós, a nossa idade, meu amigo agora, e é comer e boer, e dormir um pouco mais. Mas pronto, temos lá na barriga, que é uma roda de turno, portanto. Bom, vai ter o prazer de escutar, portanto, este tema, que se chama Daqui para Ali. Vamos então escutar. Manuel, é para ti, da parte do teu filho. Dá linguado. você tem quatro. Eu tenho um cãozinho e você tem quatro. A cara do cão e é o seu lugar. A cara do cão e é o seu lugar. Ora, muito bem, foi portanto, não foi nada o que eu disse há pouco. Este foi portanto o rancho típico de Santa Maria da Reguenga, que nos interpretou o tema O Cãozinho. Mas agora, para ti, Manuel, escolhi aqui outra coisa, mais ou menos, não é para a nossa idade que não podemos dançar, senão partimos tudo. Portanto, vais escutar como eu aqui a passar-vos a música, é o que eu faço. Portanto, vamos a ver então se isto vai ser melhor do que o cãozinho. Passe miudinho e a dança está feita. Vira bem a volta, vamos ser felizes. Este é o Vira do Paulo Raízes. Está feita. Vira meia volta, vamos ser felizes. Este é o Vira do Paulo Raízes. Esconder. Eu podia te dizer, mas tu ficavas a rir. Para tal acontecer, então tenta descobrir. Vira para a esquerda, vira para a direita. Passe miudinho e a dança está feita. Vira meia volta, vamos ser felizes. Este é o Vira do Paulo Raízes. Acabar antes que se faça dia. do Paulo Raízes. É pequena, mas tem graça. Tem uma fonte no meio, dá de beber a quem passa. A vila de Porto Velho é pequena, mas tem graça. Tem uma fonte no meio, dá de beber a quem passa. A subir e a descer, quem não lá toma namoro, na ansiada caminho chão, tudo só graves e rosas plantados por minha mão. É que não é o fim, não é o fim, não é o fim, não é o fim, não é o fim, não é o fim, não é o fim. Adeus que me vou embora, adeus que embora vou. na juventude, gastei a nota, mas andei nela o que pude. Como eu gostava quando andava na mota, mal lhe parava, queria dar mais uma volta. Quando eu queria dinheiro para gasolina, pedia assim dinheiro à minha mãezinha. Quando eu queria dinheiro e já não tinha, pedia assim dinheiro à minha mãezinha. Oh, minha mãe, eu quero dinheiro, porque já não chega o que o pai me dá. Toda a gente sabe que o rapaz solteiro gosta de ir ao porto, tra-la-la-la-la. Oh, minha mãe, eu quero dinheiro, porque já não chega o que o pai me dá. Toda a gente sabe que o rapaz solteiro gosta de ir ao porto, tra-la-la-la-la. Havia sempre quem pedisse uma boleia, mas eu escolhia quem podia pôr na mota, porque ela tinha de aceitar a minha ideia de mais à frente darmos uma cambalhota. Quando eu queria dinheiro para gasolina, pedia assim dinheiro à minha maisinha. Quando eu queria dinheiro e já não tinha,

poder de uma vingança, vou procurar a maneira. Vou poder de uma vingança para ser minha vida inteira. Para ser minha vida inteira, porque não posso deixar. Vou procurar a maneira, maneira de me vingar. Isso é que não sei, vou me vingar na moça que eu amei. Que vingança que é? Isso é que não sei, vou me vingar na moça que eu amei. A vingança que eu te faço não te posso explicar. Se me vinha por amor, porque te quero amar. Porque te quero amar. Tu não me saias da lembrança. Para que tu sejas minha, vou fazer uma vingança. Que vingança que é? Isto é que não sei. Vou me vingar da moça que eu amei. Que vingança que é? Isto é que não sei. Vou me vingar da moça que eu que não sei, vou me vingar na moça que eu amei. Que vingança que é? Isso é que não sei, vou me vingar na moça que eu amei. Vou me vingar na moça que eu amei. Vou me vingar na moça que eu amei. Vou me vingar na moça. Mais um ano tão distante da tua terra natal. É a vida de imigrante tão longe de Portugal. Na hora da despedida, abraças queridos teus, tua família querida. A bandeira de Portugal. Luxemburgo e quero ir outra vez beber e abraçar o meu povo português. Já fui ao Luxemburgo e quero ir outra vez beber e abraçar o meu povo português. Ora, continuamos com o conjunto Pai e Filhos com o tema Senhor da Saúde. Casa baixinha, já mora no alto e conserta o mal e toda pintada. Passa o tempo todo nunca vem sentada e conserta o mal e toda pintada. Passa o tempo todo nunca vem sentada. Não sei onde é o meu corpo, em que minha fé ligada não tem. Não sei onde é como o stop!

E foi portanto Hermínia Silva com o tema Rosa Enjeitada. E continuamos com Gisela João com o tema Vieste do Fim do Mundo. Vamos a ver. Vieste como quem tinha que vir para contar histórias e verdades, vontades e carinhos, promessas e mentiras de quem quem viu magia me fez tua. Subiste para o quarto de andar tão mal e farto de beijos e de rum. A noite ardeu, cobri-me em tatuagens, dissolvi com pólvora e perdões. Tomaste o meu navio que agora é teu. Uma criança, uma roseira entrelaçada, uma videira de esperança, tal qual o corpo da cidade que manhã cedo ensaia a dança de quem por força da vontade de trabalhar nunca se cansa. Vou pela rua desta lua que no meu tejo acende o cio. Vou por Lisboa amarela que desagua no Rocio. Eu sou um homem na cidade que amanhã cedo acorda e canta, e por amar a liberdade com a cidade se levanta. Vou pela estrada deslumbrada da lua cheia de Lisboa, até que a lua apaixonada cresça na vela da canoa. Sou a gaivota que derrota todo o mau tempo no mar alto. Eu sou o homem que transporta a maré povo em sobressalto. E quando agarro a madrugada, colho a manhã como uma flor. À beira-mágoa desfolhar, o mal me quer azul na cor. O mal me quer da liberdade, que bem me quer como ninguém. O mal me quer desta cidade, que me quer bem, que me quer bem. Nas minhas mãos a madrugada abriu a flor de abril também. A flor sem medo perfumar com o aroma que o mar tem. Flor de Lisboa, bem amada, que mal me quis, que me quer bem. Ora, e continuamos com Carminho, com o tema Meu Amor Marinheiro. Vamos então escutar Carminho. Estranho.

loucura. Ouço dizer, mas vem desta loucura de cantar e de sofrer. Chorei, chorei, poetas do meu país, troncos da mesma raiz da vida que nos juntou. E se vocês não estivessem a meu lado, então fado, nem fadistas como eu sou. Estivessem a meu lado, então não havia fado, nem fadistas como eu sou. Meus amigos, são 10 horas e 1 minuto aqui nos estúdios da Rádio Arco-Íris. O programa Cantar do Galo dá-se para terminar. Espero que tenham passado 2 horas fantásticas junto à minha companhia. Contem com o meu, não, podia ser melhor, como todos os domingos, não é verdade? Portanto, vou-vos deixar aqui na companhia de Lionel para poderem escutar o telefone toca e para todas as vossas dedicatórias. A quem vocês têm mais coisa de oferecer, não é? Pronto, há preferências, não é verdade? Portanto, um bom domingo a todos, cheio de amor, paz e alegria. E sem mais, até domingo próximo, se Deus quiser. Daqui até lá, portem-se bem e cuidado com o frio, que ainda não foi embora. Beijinho a todos e bom domingo a todos. Arc-en-Ciel, la radio 100% diferente. 100% diferente. Pour votre plaisir. Et où courez-vous? Faire de bonnes affaires. Ben où ça? Aux établissements Mariano. Toute l'année, des prix en fête, des promotions sur de nombreux articles signalés en magasin. De délicieuses spécialités portugaises à des prix qui défient toute concurrence. Un espace épicerie, surgelé, une cave, bref, tout un choix de produits pour nous régaler. Attention, l'abus d'alcool.